1856, contato radar da decolagem, sua para 350, saída PUCA. 350, PUCA. Suba restrito para o nível 350. 4206, Recife, 2085, alternado no 2545. 567, aguarde cópia. Controle Salvador, boa noite, web 6720, perfil da Dael, cruza 1500. O 720, contato radar 360, saída da Dael. 360 em ascensão, perfil da Dael. Podemos voar Leda, Dael? Autorizado Leda para Leda Bridge. Leda Bridge, 6720. Scalper Zuluno 7 após. Transponder 5174, controle 120, decimal 80. Polo 567, cotejamento correto, chame pronto. Bruno 856, chama Recife, 1285, 12545. 285, 2545, boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite. Polo 601, Paulo. É, conforme para o Galeão na escuta, conta. Polo 601, Galeão, 360 aprovado, decola pistão no zero, perfil de saída da El, Leda, direto Bridge, peso 1-0 até Smata, posso conforme a rota do plano. Transponder 5172, controle 120.80. Vamos decolar na Dael, Leda Bridge, Upper Zulu 10, ESMAP e a chegada no Galeão. 5172 no Transponder, 208-601. Polo 601 no cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos. Bono 0. Bono 273, completa final, torre 10295, bom pouso. Confirmando a frequência pro 233. 11895. 1757, 273. Patanga Sul e Delta Bravo, desça para 3.000 pés sem restrição, ajuste 1.015. 3.000 pés sem restrição, Bravo. Salvador, boa noite, da 3.603, pode ser. 3.603, acena a identificação, chegada a Mário, desça para 050. Desculpa, Mário, 050, 3.603. Boa noite, Bono 273, Alfa, mantenha a Cida Juliette. Alfa, mantenha a Cida Juliette, Bono 273. 567, Libra Sonar, chame da estação 03, boa noite. Salvador, Ocean 6259, Renegade 09, right on Ocean 6. Ocean 6259, Ocean 6259, here to let the correct, here to start up on the right side. Here to start up, and I call you back when we're at the tank, this is 6259. Gente, aguarde liberação para o setor 03, previsto. 3 previsto, yeah. Max, no 1-6, temos 1-64 a bordo, 3:40, cabina. Gente, gol no 567. Índia, ponto de espera, Samitor, no 895, ajustando 015, bom voo. Índia, ponto de espera, 895, ajuste gol 195, 95 mesmo, obrigado. Gol no 273, ele é de portão 03. Ele é de portão 3, gol 273. Cortex, 6259, with 110 POV, and 4 hours on fuel, alternate is gonna be Galeão. Roger, say again the POV, please. 110. Roger, Chanel 6259, set by April 1, India, until holding point 100. At the holding point, call Tower 1 or native small 905. Alternate set 1015. Have a nice day. Thank you very much, and hold short on 18.95. May April, India, and the Alpha, Ocean 6259. Paulo Salvador, gol 9940, Ciência da Serra, autorização Guarulhos. Gol 940, Guarulhos, aprovado nível 360, decola pistão 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o Perzuluno 6, após conforme rota do plano. Transponder 5407, controle 120.80. 440, prezado Guarulhos, 360, decola da 10 da El Leda Bridge, a pêndulo 16. Transponder 5407, o controle 208. 1940, pêndulo 16, após conforme a rota do plano. Pêndulo 16, após a rota do plano. Com 1940. 1940, protegimento correto, chame pronto, portão 02, informação em curso, Tango. Sente, com 1940. Livre, reporta estabilizado. Portará estabilizado, obrigado. X-ray Delta Bravo. 140, decola pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta perfil 16, pode conforme rota do som. Transponder 5176, Santorinho 20, decimal 80. 360. Arbor 360. Salvador, eu vou 1601, pushback, portão 4. Volo 601, no livre acionamento, sentado táxi, portão 04.